Olá, bem-vindo ao 15 por 15, o seu podcast do Buena Onda. Aqui, a cada 15 dias, durante 15 minutos, vamos entreter você com um pouco de boa conversa, um pouco de música. Sou Marcelo Martos e continuamos a nossa entrevista com o Cláudio. Olá, Cláudio. Olá, Marcelo. E aí, como é que foram nesses 15 dias? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram o nosso programa. Eu te fiz uma pergunta. Ah, você tá tirando agora. O cara que é folgado e chega aqui e já quer mudar a coisa. Foi bem, graças a Deus. Então, recebemos muitas manifestações sobre o nosso programa. O pessoal, um percentual bastante grande, tem gostado. Falaram que eu ri muito forçado, então não vou rir. O programa de hoje eu não vou dar risada. Se é pra rir forçado, eu não vou rir. Certo, Cláudio? É isso que esperamos. Não, você não ri forçado, você pode rir. Eu não posso rir. Tá bom. Obrigado a todos vocês que ouviram e continuam ouvindo e suportando o nosso programa. Mas vamos ao que interessa. Cláudio, hoje vamos falar vamos mostrar mais uma música e falar dela, né? E a música é Meu Deus é Bom Pra Mim, que tá no seu disco de estreia Tufano. Conta um pouquinho dessa canção pra gente. Bom, essa é uma das músicas que tem assim, uma relação mais pessoal comigo, e falar dessa relação pessoa-Deus e no que ela implica. Não é um Deus que está longe, mas é um Deus pessoal que quer se relacionar comigo, e todas as coisas maravilhosas que vêm dessa relação, ok? Certo. E rola um lance acústico, tem uns violões realmente dos mais bonitos do disco, né? Esse arranjo, como é que rolou isso? Então, essa música é coproduzida com o Gigás, vulgo Rodrigo Viriato, ou vice-versa. E foi ele que deu essa roupagem e essa... O Ale também? Mas foi o Gigás que ele que definiu o arranjo, né? Uhum. Toda essa, digamos, essa malha, né? Essa tessitura musical. Né? Gostou da palavra? Gostei, achei tão bonito que vamos ouvir a música pra entender o sua tessitura. Então, não, deixa eu terminar. Não, fala aí. Tá. Então, e é bem característico da forma de compor do Gigás, que é um grande expoente, que ainda não gravou nada, mas quem conhece sabe do que estou falando. Não, nada solo, cara. Tá certo. Ele tá compondo umas coisas, ele tá produzindo uma música aí comigo pro próximo trabalho. Opa. Que vai ser bem interessante, mas não vou contar nada pra vocês agora. Tá certo, vai ficar pra próxima. Beleza, vamos ouvir então? Vamos lá. Então, com vocês, de Cláudio Martos, do CD Tufano, Meu Deus é Bom Pra Mim. Estou aqui, Senhor. nada vale mais. Acabamos então de ouvir a música Meu Deus é Bom Pra Mim, de Cláudio Martos, do disco Tufano, que acaba de sair, se você ainda não tem. Não fique esperando 12 programas pra ficar ouvindo o disco aos pouquinhos, viu? Isso não vale. Por favor. Tá certo. Você tem o teu site, né? Dá pra descolar essa música através do seu site. É, só tem 4 músicas que você pode fazer download. Download não, você pode ouvir pela internet. Uhum. E também, mas tem 2 músicas que você pode baixar. Lá tem um link pro palco MP3, que tem uma página lá pra você baixar lá. E se eu quiser comprar o teu disco? Olha, por enquanto você pode entrar em contato com a gente através do claudio@buenaonda.com.br ou contato@buenaonda.com.br. Beleza. E aí, vocês estão tocando? Vai rolar uma apresentação ou vai ficar só no CD? Como é que é? Então, vai rolar sim. E a gente já tem uma apresentação marcada agora para esse semestre. No próximo a gente também tem. Mas a gente vai tocar em Nova Odessa, que é uma cidade que, se não me engano, fica nos... Depois de Campinas, fica antes de Piracicaba. Então, posso falar aqui? Eu tenho aqui escrito. Então, dia 29 de abril de 2006, às 7h30 da noite, na Igreja Batista, Jardim Planalto, tá bom? O endereço, tudo você encontra no site do Cláudio, no site do Buena Onda, buenaonda.com.br, beleza? É isso, né? Isso. E como é que vai ser lá? Vocês vão tocar com a banda completa? Então, vai ser com a banda completo e vai ser bacana. Apareça. E também, não querendo já ser jabazístico demais, mas se você tá gostando do som e quer que a gente vá tocar aí, a gente manda pode, e-mail. Pode te convidar também para tocar. Pode, deve me convidar. Na minha igreja, eu queria que o Cláudio tocasse. Exatamente. Aí você manda um e-mail para mim, já mandei o e-mail, volta a fita e veja qual que é o e-mail. E beleza, estamos esperando. Tá certo. Que bom, Cláudio. O futuro agora com o Tufano é sair tocando mesmo. Exatamente. Como... Bom, eu não disse, na verdade, mas o Tufano, ele nunca quis ser somente um CD, mas é um projeto. Uhum. A gente quer, na verdade, levar a mensagem de Jesus para todos os cantos. E o CD, como trabalho musical, é o nosso grande gancho para, através da música, levar essa mensagem. Música e palavra, né? É isso aí. Tá joia. Muito bem. Então vamos ficando por aqui, terminando mais um 15 por 15. Muito obrigado, Clau. De nada. Até a quinzena que vem. Ia falar semana que vem, não. Até a quinzena que vem. Até a quinzena. E obrigado a você que está ouvindo. Deus abençoe todo mundo. Um grande abraço. Se você quiser falar com a gente, não se esqueça. Escreva. Use o contato do Boa na Onda. Mais fácil. Eu vou ficar passando e-mail aqui. Um abraço. Até mais. Tchau, Clau. Tchau.